Recebo aqui na CBN, neste momento, o delegado Cláudio Marques Rolim e Silva, ele que é presidente do Sidepol, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná. Bom dia. Bom dia. Tivemos esta semana, esse fim de semana agora que passou, um evento realizado aqui na cidade de Foz do Iguaçu com a presença de delegados de Polícia Civil de vários estados do país, o Encontro Nacional de Delegados da Polícia Civil. Um encontro bastante importante até para a troca de experiências e discussão a respeito dos diferentes desafios enfrentados pelos policiais civis no Brasil como um todo? Sim, o que nós percebemos nesse encontro é que os problemas relacionados às polícias judiciárias se repetem em praticamente todos os estados. A questão da falta de estrutura, a questão da falta de pessoal, a questão relacionada a missões que não são da polícia judiciária, como guardas de presos, enfim. O histórico se repete em vários estados. Alguns estados estão avançando, como é o estado do Paraná, estão avançando significativamente, mas precisamos acelerar essas mudanças. Mas o que nós podemos perceber nesse encontro é que os problemas são comuns a todos os estados. Entre os assuntos que foram debatidos durante este evento está a questão até de direitos humanos. Qual foi o enfoque que foi dado ali? Sim, essa questão foi o foco principal. O Encontro Nacional Delegados de Polícia pelo Aperfeiçoamento da Democracia e Direitos Humanos. Direitos Humanos esteve no foco principal. Por quê? Porque algumas instituições sorrateiramente apontam a Polícia Judiciária, apontam as polícias, como se fossem órgãos que estariam ali simplesmente para violar direitos humanos. E se existe uma instituição que protege, que promove, que defende direitos humanos 24 horas por dia, todos os dias do ano, essa instituição se chama Polícia Judiciária. Por quê? As pessoas veem assim com uma certa antipatia a atividade da polícia. Mas se formos analisar friamente a questão da atividade policial, eu digo sempre, olha, se você gosta de ajudar as pessoas, se você gosta de servir as pessoas, você será um excelente policial, porque o papel da polícia é esse. Quando nós retiramos de uma comunidade uma pessoa que está envolvida com o tráfico de substâncias entorpecentes, que ameaça aquela comunidade, que submete aquela comunidade a um clima de terror, nós estamos ali promovendo os direitos humanos dessas pessoas. Porque as pessoas sempre colocam assim, saúde, educação e segurança. Só que eu digo sempre que se a pessoa tem medo, se ela não se sente insegura, ela vai ser incapaz de ter saúde. Porque quando você se sente ameaçado, você se sente completamente fora de domínio, tudo seu se desarticula. Um professor com medo não ensina, um aluno com medo não aprende, um empreendedor com medo ele não cria. Então o papel das polícias é extremamente importante no contexto social, principalmente no regime democrático. Foi-se o tempo em que a polícia existia, como alguns dizem, a polícia existe para servir à sociedade que é permanente, não aos governos que são transitórios. E essa mudança de percepção, essa quebra de paradigma, que nós queremos mostrar a verdadeira face da nossa polícia judiciária e de muitas outras polícias que atuam no campo preventivo, nós queremos mostrar que a polícia está servindo à sociedade. Claro, existem problemas, e nós temos lutado para corrigir esses problemas. Eu sempre digo, principalmente aqueles que trabalham na polícia investigativa, na polícia judiciária, que todo mundo fala, né, olha, errar é humano. Mas a partir do momento que você faz concurso e aceita ser delegado de polícia, passa a ser investigador de polícia, você perde o direito a exercer esse caráter humano de errar. Porque o investigador, o delegado de polícia, o escrivão, o perito, ele não pode errar, porque se ele errar, com certeza alguém pagará um preço muito caro, ou com a vida, ou com a liberdade, como foi o caso dos irmãos Naves em 1937, em Araguari. Um caso bastante famoso do direito aqui no Brasil. Quando falamos da questão de direitos humanos vinculados à Polícia Civil aqui no estado do Paraná, um assunto que imediatamente vem à mente é a questão das delegacias, né? Delegacias muitas vezes superlotadas, mas isso é até um ponto que precisa ser discutido, porque afinal de contas a delegacia não é local para abrigar preso. Como é que está atualmente essa situação? Olha, estamos elaborando até enunciados, e esse enunciado já é uma questão pacífica entre todos os integrantes que participaram do encontro. A delegacia de polícia, como eu estava dizendo, ninguém comparece numa delegacia de polícia para informar o delegado que ele está muito feliz naquele dia. As pessoas comparecem à delegacia de polícia porque tiveram um problema, elas comparecem abaladas psicologicamente, elas aparecem de forma extremamente vulneráveis, né? E a delegacia de polícia tem que ser um escritório de investigação, um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, um ambiente onde ela possa ser atendida por profissionais altamente qualificados, porque ela está, naquele momento, em estado de vulnerabilidade. Ela está precisando de amparo. Agora, você imagina uma delegacia de polícia, você tem um problema, comparece uma delegacia de polícia, e lá está cheio de presos, e que a qualquer momento pode haver uma tentativa de resgate. E o nosso policial, ele é treinado para ter atitude, ele é treinado para ter uma reação, principalmente em questões de embates com delinquentes, porque o delinquente sabe que o policial é treinado para ter atitude, mesmo que deixe ele desarmado, ele vai ainda ter alguma forma de reação. Então os nossos policiais sabem que no resgate de preso, fatalmente ele corre o risco de ser executado. Ele vai reagir sempre. Já aconteceu, nós tínhamos prevenido algumas autoridades sobre essa questão, e aconteceu em São Paulo. Uma vítima foi registrar um boletim de ocorrência numa delegacia de São Paulo. Ocorreu um tiroteio ali, um equívoco de um policial na frente da delegacia. As vítimas imaginaram que era a tomada da delegacia, correram para o fundo, os policiais que estavam no fundo pensaram que era uma invasão da delegacia, e acabou uma vítima perdendo a vida. Essa vítima estava ali simplesmente para registrar um boletim de ocorrência. Então, delegacias de polícia têm que ser centros de promoção da cidadania, nunca depósito de preso, porque nós não concordamos que algumas instituições apontam a Polícia Judiciária como violadora de direitos humanos por essa questão de preso. Não é uma atribuição da Polícia Judiciária. Nós estamos pagando um preço de sangue por essa questão, porque muitos dos nossos policiais perderam a vida exercendo uma função que não é dele, né? E as delegacias de polícia têm que ser esse centro de promoção da cidadania, não é local para ter guarda de presos como está ocorrendo. E nesse fim de semana eu conversava inclusive com um dos assessores da Anistia Internacional aqui no Brasil, e quando eu comentei a respeito daquela questão de que a polícia no Brasil hoje em dia é uma das que mais mata no mundo, ele imediatamente me recordou também que a polícia do Brasil é uma das que mais morre no mundo também. Há um problema relacionado até à própria segurança dos policiais no exercício de seu trabalho? Sim, inclusive foi abordada essa questão desse tema, foi homenageado o delegado Leonardo Bueno Carneiro, porque ele também é um delegado jovem, numa operação policial quase perdeu a vida no início do ano, sobreviveu, nós até o chamamos de nosso milagre, né? Sobreviveu por uma questão que foi de fato um milagre de Deus. E muitas pessoas falam, não, ele errou, mas como é? Ele entra num ambiente, ele está numa operação policial, ele entra num ambiente que é um ambiente mais escuro, e a pessoa está de costas para ele, ele dá uma ordem para essa pessoa continua de costas sem esboçar qualquer tipo de reação. Ele não tem, não tem como atirar, não tem como atirar numa pessoa que está de costas sem esboçar nenhum tipo de reação. De repente, essa pessoa tirou a mão da gaveta e atirou no delegado, atirou em outros policiais. Foi uma verdadeira tragédia. Esse delegado foi homenageado. Mas o que nós queremos dizer com isso é que as nossas polícias, de fato, inclusive é um dos objetivos, as metas estabelecidas para o ano que vem, é reduzir drasticamente a questão de policiais mortos e feridos em confronto, e infratores também, porque não é nenhum interesse da nossa polícia que os infratores percam a vida em confrontos, principalmente aquelas pessoas que são vítimas por estarem no palco de operações ali da operação policial. Então nós queremos investir em equipamentos não letais, em armas não letais, mas também as próprias armas não letais nós devemos ter a cautela. Por exemplo, a questão das balas de borracha. Bala de borracha não é para ser atirado a esmo no meio de uma multidão, ela tem a altura, a distância correta para se atirar. Então alguns equipamentos precisam ser melhorados, alguns equipamentos precisam ser efetivamente testados pelas polícias para ver se essa utilização desses equipamentos não letais não coloca em risco a vida e a integridade física das pessoas, como aconteceu com aquele repórter que infelizmente perdeu a visão por um disparo de bala de borracha, que todo mundo fala assim, não, até parece uma coisa inofensiva, não, é bala de borracha, não, é bala de borracha. A bala de borracha é extremamente perigosa, dependendo da distância que você atirar e o local que ela atingir. ela foi feita para contenção, mas para atirar numa altura de pernas, vamos assim dizer. Mesmo assim, é um equipamento perigoso. Então, nesses enunciados, nós vamos fomentar pesquisas e estudos a respeito de equipamentos, de proteção. Nós não podemos descuidar nunca a proteção dos nossos policiais. Isso é uma decisão já unânime, porque eu digo sempre, às vezes nós fazemos uma operação policial e a quantidade de drogas apreendidas não foi aquela esperada. Alguns policiais, puxa vida, lamentamos, olha, não apreendemos quase nada. Mas o simples fato de nós podermos retornar para nossas casas, entregar os nossos policiais aos seus familiares em segurança, já é uma grande vitória. Então nós não queremos que policiais sejam mortos e feridos. Toda operação policial, nós não queremos que tenha resultado letal de forma alguma, porque não existe pena de morte no Brasil, que existe a pena máxima é a questão da prisão, e também o cuidado necessário com as pessoas que, infelizmente, às vezes se encontram no palco de operações e o cidadão comum não sabe como reagir no meio de um tiroteio. Estou conversando aqui na CBN com o delegado Cláudio Marques Rolim Silva, ele que é presidente do Cidepol, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná. Um dos assuntos dessa nossa conversa é a questão relacionada ao Encontro Nacional de Delegados de Polícia Civil que tivemos aqui em Foz do Iguaçu neste último fim de semana, e por lá foi debatida também um tema relacionado à ressocialização. Qual é a postura da polícia? Como é que a polícia aborda este tema da ressocialização daquelas pessoas que tenham cometido algum tipo de infração, algum tipo de crime? Essa questão é de muito interesse do delegado de polícia, de todos os integrantes das polícias, porque o delegado de polícia não é aquela pessoa que prende. Todo mundo tem essa visão de que o delegado de polícia prende, não é. O delegado de polícia, como bem disse o ministro Marco Aurélio, o delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade da justiça. A prisão é o último recurso que a sociedade deve recorrer nessa questão de contenção da criminalidade. Nós tivemos casos aí em que promotores e alguns juízes contestaram o fato de delegados de polícia aplicarem o princípio da bagatela, o princípio da insignificância. Mas veja bem, nós compreendemos a posição dos delegados de polícia, estão corretos nessa questão. Toda a legislação constitucional, os direitos, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos devem sim ser observados pelos delegados de polícia. Eles têm o dever, não só o direito de aplicar a questão, analisar o caso juridicamente, mas eles têm o dever de analisar os casos juridicamente. Porque muitas vezes o cidadão é conduzido a uma delegacia de polícia porque furtou um shampoo, furtou um par de chinelos, furtou uma barra de chocolate e aquilo não atingiu de forma alguma o bem juridicamente protegido que seria o patrimônio. Então é uma prisão que não se justifica, não se justificaria nem a instauração de um inquérito policial. Mesmo assim, as autoridades policiais são, por uma questão de coerência, instauram um inquérito policial. O simples fato desse cidadão ter um boletim de ocorrência registrado em uma delegacia de polícia, ele já vai ficar, de certa forma, incomodado. Por que nós evitamos essas prisões desnecessárias? Primeiro, as nossas prisões estão abarrotadas. Muitas pessoas que não necessitariam estar presas, né? Aí você prende essas pessoas que furtaram pequenos objetos, coisas que não atingiu de forma alguma o patrimônio de alguém. Muitas vezes a vítima fica até irritada com a polícia porque ela tem que ir na delegacia para depor, tem que ir na delegacia para receber o shampoo de volta, tem que comparecer em juízo para ser ouvida. E as pessoas se sentem até irritadas com a polícia nessa questão porque o valor é ínfimo, né? Então, quando o delegado de polícia autua essas pessoas em flagrante, muitas vezes o caso vai ser analisado horas depois, dias depois, 10 dias depois. O que ocorre? O nosso sistema penitenciário é um sistema que, infelizmente, pela quantidade de pessoas presas, não atende aquilo que prevê a lei de execução penal quando diz sobre a separação do preso. Esses presos são colocados, esses presos de pequeno, que não representam nenhum perigo, são colocados com os demais presos. Se houver uma rebelião dentro do presídio ou na delegacia, e eles resolverem produzir uma vítima, matar um preso, o preso escolhido certamente será esse último preso que entrou, porque ninguém tem relacionamento com ele, ele não é um preso que tem ligação com nenhuma facção criminosa, não vai significar grande risco. Ou seja, por um par de chinelo, por um shampoo, por um pacote de arroz, muitas vezes você leva a um pai de família a ser executado. E essas questões, elas são violações graves de direitos humanos, né? Então nós não podemos concordar com essa situação. Uma outra questão é que quando você efetua a prisão desta pessoa, 10 dias depois que ela é liberada, ela comparece na unidade penitenciária, na delegacia, para levar cigarro para um, para levar... Ou seja, o risco dessa pessoa ser cooptada pelo crime organizado. Alguém que furtou um par de chinelos, se for cooptado pelo crime organizado, vai passar a fazer assalto a carro forte, assalto a caixas eletrônicos, vai praticar roubo à mão armada, corre o risco de matar uma pessoa. Nós não podemos, de forma alguma, fazer com que o Estado, através da polícia, se transforme num agenciador de mão de obra para o crime organizado. É isso que os delegados de polícia querem evitar e vamos lutar para evitar com esses encarceramentos desnecessários. Foros privilegiados, outro tema aí que foi bastante debatido durante esse encontro? Sim, veja só, a nossa Constituição, até foi dito no encontro, que o nosso país é a única, talvez seja a única nação do mundo, que tem uma Constituição de elástico. Eu não tenho atribuição de investigar, mas eu quero investigar, eu vou lá, estico a Constituição e passo a investigar. Eu recebo 30 mil reais por mês, mas eu não estou contente com o meu salário. Eu invento um auxílio alimentação, invento um auxílio moradia, passo a receber aluguel da minha própria casa e vou esticando a Constituição da maneira que eu acho que deve ser esticada. Só que ocorre que o bolso do cidadão, o bolso do contribuinte, ele não é de elástico, ele não estica. Vai chegar um momento em que nós não vamos ter para investir em educação, para investir nas camadas sociais que mais necessitam. Porque é inconcebível que um policial que arrisca a vida o tempo inteiro, os nossos investigadores, os nossos policiais militares, os nossos integrantes das polícias judiciárias, recebam um valor de salário menor do que o auxílio moradia de uma autoridade que recebe 30 mil reais por mês. Aí a outra questão de foros privilegiados. Né? Então não é só a questão do foro privilegiado. É uma atividade extremamente privilegiada. Por quê? A questão monetária, você nunca está contente com o valor que você ganha. Você pode ficar, eu uso até um termo aleluiado, né? Você pode ficar aleluiado uns 20 dias, 30 dias, o primeiro salário, o segundo salário. No terceiro salário, se você não tiver essa visão de que o serviço público não é um local para você ficar rico, você já vai estar buscando outros tipos de auxílio. Então, independência financeira não significa de forma alguma farra com dinheiro público. Que independência financeira é essa? Quando se fala em independência financeira, a impressão que transmite para o cidadão comum é que essa instituição produz algo, que tem uma independência financeira. Mas o valor que sai para o Ministério Público, para os outros poderes que têm independência financeira, são valores que são retirados do pagamento dos impostos feitos pela sociedade, ou seja, sai do mesmo caixa do governo. Então nós temos que ter essa cautela. Autoridade, essa questão de foro privilegiado, se a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, qual a razão de existir autoridades nesse país que não podem ser investigadas pelas polícias judiciárias? Qual a razão de ter autoridades nesse país que só são investigadas pelos próprios companheiros? Qual a razão, se o cidadão comum pratica um crime, uma autoridade pratica um crime, por que que aquele cidadão comum é julgado por um juiz de primeira instância e a autoridade é julgada por outras autoridades? Como eu disse, o próprio Bill Clinton, o presidente da maior nação democrática do mundo, a nação mais poderosa do mundo, quando teve lá um problema sexual com a Mônica Lewinsky, ele teve que comparecer perante o grande júri como qualquer cidadão comum americano. A democracia é o melhor sistema de governo. Muitas pessoas falam demoniocracia. Eu posso fazer um outro tipo de tradução, deusmocracia, porque é um sistema de governo fantástico, só que ela prescinde de algo que é inerente ao sistema democrático, ou seja, caráter, integridade. Sem isso, a democracia apresenta suas falhas, mas não é uma falha no sistema, é uma falha no ser humano. E autoridades... nós não estamos mais no tempo do Brasil colônia. Autoridades, elas têm que ser exemplo para a sociedade. Então não existe o porquê de autoridade ter foros privilegiados, ter impedimentos a serem investigados. Elas têm que ser exemplo em todos os aspectos. A autoridade existe para servir a sociedade e não para ser servida por essa sociedade. Então, são essas questões que os delegados de polícia de todo o Brasil abordaram, e vamos lutar para que esses foros privilegiados, pelo fim desses foros privilegiados, porque não existe razão que justifique essa situação. Porque aí é fácil ser honesto. Se você é investigado somente pela sua própria equipe, fica algo assim um tanto estranho, essa transparência. É muito fácil falar sobre transparência, é muito fácil falar sobre direitos humanos, mas nós queremos ver ações. De discursos, o Brasil está cheio. Nós queremos ver ações, nós queremos transformar a nossa sociedade. E nesse encontro foi lançado também o Pacto Nacional pela Moralidade, Legalidade e Cidadania. Nós queremos corrigir esse aspecto equivocado que existe de autoridade nesse país. Este pacto, inclusive, já foi finalizado? Vocês estão finalizando? Como é que ele está? Já foi finalizado. Está sendo implantado em alguns estados, como começou-se ali no Espírito Santo, já foi colocado em São Paulo, já foi instalado em Goiás. Vários estados já estão colocando em ação esse pacto. É uma das questões ali, evitar que as atribuições, aquelas entidades que não têm as atribuições previstas na Constituição, comecem, porque todo mundo hoje em dia quer investigar, uma coisa fantástica, né? Todo mundo quer investigar, todo mundo acha que sabe investigar, e a busca da verdade é algo extremamente difícil, deve ser feito por profissionais extremamente competentes e capacitados, não é para qualquer um. Conversei aqui na CBN com o Dr. Cláudio Marques Rolim Silva, ele que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, o Sidepol. Falamos a respeito aí de alguns dos assuntos debatidos durante este Encontro Nacional de Delegados, que aconteceu aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos vocês, e uma coisa que a gente não pode esquecer nunca: o amor nunca falha. Entrevista que estará disponível daqui a pouco em cbnfoz.com.br.